teve... Você está ouvindo Óbvio Urulândia. Fala pessoal, estamos começando mais um podcast. Meu nome é Felipe e nós vamos falar, bater um papo divertido sobre as pérolas da sessão da tarde. E participando com a gente, nós estamos aqui com Anderson Paris. Fala aí galera, beleza? Carlão Cavamura, ou Carlos Cavamura, né? Carlão, prefiro Carlão. Beleza, Nayara, Anderson, Felipe, tudo bem com vocês? Olá! Beleza. O podcast da minha vida, queria mandar um beijo pro meu pai, minha mãe e pra você. O negócio não esquece. A Tasha cresceu, ela tá ganhando beijos de outra pessoa. Opa! Agora. E participação nada mais do que óbvia de Nayara e Amazato. Olá, como vai? Olá, vem! Vamos iniciar com os clássicos da sessão da tarde. Entre eles, vamos começar aqui com o nada mais do que óbvio, Lagoa Azul. Nossa, mas vai começar com o maior clássico. Que claro, já vamos falar desse, já pra matar logo. Já vem com um Chibará Estrela duplo no peito, né? É. Olha, Lagoa Azul. Só já fala, nossa, começa desse jeito, o negócio vai longe, então. Lagoa Azul é bom a gente já ficar meio... É bom a gente conversar bastante sobre ele, que logo, logo já vão lançar uma versão 3D dele no cinema. Todo mundo vai ver. Demorou, né? Demorou já, né? É peitinho e areia na sua cara. É verdade. Peitinho da Brutildes. Não, mas é muito... Ai, cara, esse filme, eu lembro que uma vez eu cheguei a tentar marcar, assim, mais ou menos a cada uns 2 meses passava esse filme. É verdade. Não, o interessante é que, por exemplo, o Lagoa Azul, ele passa os dois e até hoje você pensa que é sempre o mesmo filme. E história básica, né, de Lagoa Azul, tem o náufrago que acontece no começo do livro. É, eles são crianças, se eu não me engano, eles são crianças, o navio que eles estão naufraga, eles caem numa ilha deserta, ficam lá pra sempre, tudo eternidade. O melhor desse filme, cara, é que é o primeiro caso de amor entre primos, né? É uma coisa meio doida, então, né? O primeiro não é o que a menina nasce depois, ou o menino nasce depois. Eu lembro que tem o primeiro é a mulher naufraga, aí eles constroem a casa, e um deles nasce depois, assim, tipo, já tem um moleque, aí a menina nasce lá até. Depois a mulher fica doente, morre, e daí eles se apaixonam. Esse é o primeiro. Aí o segundo, eles chegam lá, já estão com a casa, tudo lá, já tem as coisas. Já, no final do primeiro, eles estão num barquinho, numa canoinha assim. E o filho deles nasce, deve ser um filho, né? Eu sei que até então o segundo é o filho deles que faz o papel. É isso mesmo, é. O filho deles que sobrevive, ele volta pra Lagoa Azul e lá tem a belíssima Mila Jovovich. Sim, sim, mas a estranha, né? Ela só faz estranha. Só gosta de aparecer nua. Agora vem cá, quantos anos a Brooke Shield tinha pra mostrar o peitinho daquele jeito lá, hein? Não sei, tô chutando, gente, mas hoje ela era nova. Hoje mas ela era adolescente, né? Hoje, por exemplo, ela deve ter uns 60, saiu da década de 80. 60? Não. Ô, louco. Ela deve ter uns 50, 60, pelo menos, por aí. Não, não, gente, era tão novinha assim também, não. Gente. Não, a Brooke Shield tá com 46 anos. Ah, é verdade, acabei de ver. Mesmo assim. 46. Tinha seus 20 e poucos já. Uma boa... coroa, né? Tá vendo a fotinha uma dela aqui? Uma boa coroa. Olha a frase. Eu mereço ouvir esse tipo de coisa, hein? É, cara, mas se você parar pra pensar, o Lagoa Azul ele é um filme que ele tem bastante coisa, assim, que poderia colocar, ser crucificado pela sociedade, e é um filme que passa a cada 2 meses de sessão da tarde, né? Primeiro que a gente tem um semi-nu aparecendo em pleno horário que a criançada tá em casa, nós temos também um caso entre primos, que passa totalmente despercebido, né? E fora daquelas cenas que o pessoal tá nadando pelado, tal, tal, tal, e é um filme que marcou por causa disso, né? Mais do que o roteiro em si, eu acho que ele mais marcou a Sessão da Tarde por ter esses ícones que, querendo ou não, pra gente que assistia na época, achava meio polêmico, né? Não sei, né? Uma coisa meio inédita, né? O filme, né? Às vezes, por exemplo, o filme, quando ele é concebido, ele tem, até sai com cenas até um pouco mais, assim, picantes, assim, só que... Por passar na sessão da tarde, eles fazem algumas edições, acaba cortando umas cenas mais... que mostra um peitinho maior, alguma coisa. Mas pra época tinha umas cenas ali que eu, talvez não devia rolar, né? Mas, gente, vocês não estão entendendo. Era exatamente pra deixar a molecada na frente da TV, né? Mas era a época, será que era a mesma época de Porques? Que era pro pessoal ficar meio claro. Louco assim, né? É, mas eu não lembro de Porques ter passado na sessão da tarde. Passou já algo em tela quente, alguma coisa assim. É, né? Intercine, sei lá, alguma coisa assim. Ó, só uma informação complementar. A Brooke Shields, ela tinha 15 anos quando ela filmou o primeiro Lagoa Azul. Eita, nós. Eita, ela ia logo ter... 15 aninhos, já tava naquela, já. Esses astros então... mirins nunca dão muito certo, né? Não, não. Quem passa pela Disney tem problemas psicológicos, você pode ter certeza. Geralmente. Tim Burton. Pois é, né? Aí, ó. Vamos falar do clássico do Fúria de Titãs. Fúria de Titãs, foi um clássico, se eu não me engano, com stop motion, se eu não estou enganado. Sim, é stop motion, é isso mesmo, é. Eu não, e eles usaram bastante nas cenas de batalha, porque eles não tinham, naquela época, a tecnologia suficiente para fazer a animação de esqueletos, dos monstros naquela época, então eles filmavam take a take. É, as cenas de luta ou as cenas que apareciam essa. Até dá pra você perceber, porque ele é muito. Os movimentos não são naturais, né? Você percebe que assim, eles andando, tá? Dá pra você ver que tem uma quebra, assim, não é tão natural. É, não é fluido. Agora... É, o movimento não acaba sendo fluido, assim. Você vê que não. Pausado. Tem uma certa cadência assim nos movimentos. Sim, sim. É, até pela época perfeitamente plausível, é, né? 1981 esse filme, cara. Não, eu sem falar que esse filme aí é o melhor do que até esse atual que saiu em 2010 aí, que esse filme antigo aí... Sim. 10-0 nesse filme novo aí. 10-0, com certeza. Esse filme novo aí do Furtitano é um filme preguiçoso, tem um ator preguiçoso. Nunca ouvi esse adjetivo pra um filme, viu, Carlão? Gostei dele. Preguiçoso, é muito vagabundo, aquele... Sem contar que ele coloca um dos atores mais inexpressivos da história do cinema, que é o Sam Worthington, ridículo. Cara, é um filme que não dá pra assistir até o final, não. Eu assisti porque, sei lá, acho que eu não tava com muito saco no dia e... Eu assisti pra ter base pra criticar depois. Tem alguns filmes que a gente faz isso realmente, né? Você assiste pra poder criticar depois, mas esse, né? Que é o bom, né? Eu duro esse pessoal que fala assim nunca ter visto antes. Com certeza. Bom, dando sequência aqui, nós vamos falar de Goonies, um filme clássico de Sessão da Tarde, com o icônico Sloth, né? Só fazendo um parênteses aqui, eu acho que de todos os filmes que a gente vai falar aqui, a gente vai chamar ele de clássico, então todos são clássicos, né? Ai, cara, então Goonies é um filme de 85, produzido por nada mais do que Steven Spielberg. E foi escrito pelo Chris Columbus, que também é outro diretor clássico aí de cinema. Tenho que falar porque eu não lembro. Bom, não, como você não lembra? Eu lembro só do Sloth. Na verdade, tem muitas pessoas que a gente conta na rua que lembram, né, o Sloth. Chocolate. Sloth, eu acho que ele é o personagem assim, da TV e do cinema, assim, que mais tem pessoas similares nas ruas. Não, tem o Jabba também, encontro muito Jabbas na rua, cara. Depois. Legal, o pessoal fica crescido, né? O melhorzinho aí, o cara, um que tá ainda na mídia, que já ganhou o Oscar por isso, é o Josh Brolin, né? Josh Brolin. Sim, ele interpreta o irmão do Mike Walsh lá no filme. E o Mike Walsh, pra quem não sabe, é o Sam Astin que faz o Sam no Senhor dos Anéis. Uhum. Tipo, o garoto principal dos Goonies é o Sam do Senhor dos Anéis. Pois é. Eles caem. Inacreditável. Uma das minhas piores atuações e eles não duvidaram de mim nem por um minuto. E eu ia perder um dia maravilhoso desses de sol enfornado naquela escola. Essa é a nona vez que eu fico doente esse semestre. Tá começando a ficar difícil arranjar doenças novas. Eu acho que na próxima vou ter que perder um pulmão. Então é melhor fazer a nona valer a pena. O segredo para enganar os pais são as mãos frias. É um sintoma não específico. Eu acredito muito nisso. Muitas pessoas vão dizer que uma bela febre de mentira funciona mais. Mas acontece que se você tem uma mãe do tipo nervosa, tá arriscado em parar no consultório médico. E isso é pior que escola. Curtindo a Vida Doidado, esse é um clássico super... Puta, filme delicioso pra assistir, cara. Filme sem compromisso, esse é um filme que muito não legal. Você não cansa de assistir. Você assiste e você continua achando ele o máximo e querendo fazer a mesma coisa que ele fez. Verdade. Pois é. Exceto bater uma Ferrari, né? É, não, essa parte não. Uma, porque a gente não tem nenhum amigo rico que tenha uma Ferrari, então tá tranquilo. O máximo que vai fazer é bater um Fusca do pai do outro. Pois é. Curtindo a Vida Doidado foi um marco dos anos 80, né? Tipo de filme de adolescentes. Na minha opinião, eu acho que ele gerou uma quantidade imensa depois de outros filmes que resolveram retratar a adolescência. Uhum. E ele é o primeiro, talvez, dessa franquia, que mais fez sucesso, assim, desse gênero. Na verdade. O filme tem muitas cenas icônicas, né, cara? Tipo, cantando Twisted and Shout numa parada. Uhum. Aquilo é um dos clássicos. Isso é. E aquilo que a gente havia comentado antes de começar a gravação, eu encontrei aqui, falando de outra matéria, a respeito do comercial, né, que foi vinculado no Super Bowl. Realmente, a intenção da galera que fez, né, da produtora, era aparecer uma continuação. Instigar a galera, né, vai ter outro, porque o comercial parece bem um trailer, né? Não, e a intenção realmente não é fazer, é mesmo chamar a atenção daquele povo que gostou, que curtiu, né, que naquela época assistiu, pra uma sessão nostálgica, né? Aí segue mais o link também, pra quem quiser ver o comercial, tá aí. Ficou bem bacana, cara. E, infelizmente ficou só, né? É, o Curtindo a Vida Doidado... Não sei se eu tô falando alguma besteira aqui, mas foi um dos filmes que lançou realmente o Matthew Broderick no cinema e até inclusive foi indicado ao Globo de Ouro em 1987. Foi tudo que ele fez. Na melhor categoria de melhor ator em comédia musical. Ah, devia, né, ter ganho o Oscar mesmo. Esse filme é bacana, certeza, cara. Muito bem feitinho. Clássico, né? Fora ele passando trote na escola, se passando pelo pai e tal. É, cara, é muito bom. E ele não fez nunca mais nada, né? Depois eu nunca mais vi a cara dele em canto nenhum. Feito. Então, quem fez bastante coisa, que inclusive participou do Curtindo a Vida Doidado, não sei se vocês lembram aí, mas é o Jeffrey Jones. Ele fez o Fantasmas Se Divertem, ele é o pai da Winona Ryder. É, fez Amadeus também, ele fez o Rei da Suécia. E fez vários filmes de Sessão da Tarde, cara. É, ele fez o Matthew Broderick, por exemplo. Ele chegou a fazer depois o Godzilla de 98, acho que ele fez. Verdade. Nossa, mais, fez o Pentelho. Ele participou, ele fez o Pentelho com o Jim Carrey. Fez também. Ah, o Inspetor Bugiganga. Ele também tinha, não sei. Ah, o Inspetor Bugiganga novo foi ele. Daniel Sam, preciso te falar. Andar na estrada, andar do lado direito, seguro. Andar do lado esquerdo, seguro. Andar no meio, mais cedo ou mais tarde, te pegam que nem uva. Veja, karatê, mesma coisa. Ou seu karatê, sim, ou seu karatê, não. Se seu karatê, mais ou menos, te pegam que nem uva. Compreende? É, compreendo. Bom, vamos falar de Karate Kid. Esse é um clássico, cena na praia. Só não gostei do último, porque aí eu acho que já virou uma coisa meio comercial, não sei se tiveram o desagrado de assistir. Nem perdi meu tempo. Que é com o filho do Will Smith e o Jack Chan velhinho, cara. Mas o Jack Chan é velhinho. Tá no bico já. A diferença é que o oriental não aparece muito, cara. É verdade. Agora, um clássico ícone do cinema é o mestre dele, né? É. Senhor Miyagi. Senhor Miyagi é o pai dos karatecas. É, isso é verdade. Sim, sim. E foi feito com o Ralph Macchio. Ralph Macchio. Que fez aquele filme A Encruzilhada também, que passou poucas vezes na Sessão da Tarde. Não sei se vocês lembram, mas é um filme que fala da... de blues, que ele é um guitarrista, mas é um filme clássico pra caramba. Inclusive, Carlão, você que gosta, procura esse filme e assiste, cara. Tem um solo final com Steve Vai, que é muito esse bom. Esse filme é uma viajeira sem fim, viu, Carlão? Mas é muito bom, cara. Eu gostei, porque ele é bem musical, assim. Eu achei 10. Inclusive porque, pra quem toca guitarra, nesse filme do Ralph Macchio, ele realmente aprendeu alguns acordes, aprendeu qual eram os trejeitos de se tocar guitarra. Inclusive no final, quando tem a briga entre ele e o Steve Vai, É, você percebe mesmo, quem toca, olha e fala assim, não, o cara realmente está tocando, entendeu? E eu achei demais, cara. Não, mas voltando pro Karate Kid, né? Uma coisa interessante também de lembrar aqui do Karate Kid é, tem uma banda, que eu não lembro certinho que ano que eles fizeram isso, foi em 2006, 2007, uma banda de pop rock chamada No More Kings, eles fizeram um clipe de uma música chamada Sweep the Leg, e eles fazem praticamente uma homenagem ao filme do Karate Kid, e do primeiro Karate Kid com o próprio Ralph Macchio, uhum. E vários personagens do filme, eles participam do clipe e eles refazem algumas cenas do filme. É interessante vocês procurarem isso aí, é muito bacana. Pô, legal. O Beth Morita também participa? Não, que eu acho que então o Beth Morita já tinha ido pra Barra da Terra. Não, o Beth Morita não morre, cara, ele vira Jedi. Vira um espírito. Falando aqui, a gente não pode deixar de falar da música Glory of Love do Peter Cetera, né? Exato. E é clássica. E cara, eu tenho certeza que várias pessoas que assistiram Karate Kid chegavam na escola querendo bater no pessoal, querendo sair dando voadora. A primeira música em pra ver se você equilibrava num pé só. Fiz as contas, e quantas vezes esse clipe do Peter Cetera passou nos piores clipes do mundo, né? Na MTV. Vamos passar para o próximo aqui, nós vamos falar um pouquinho dos filmes do John Candy, que é um clássico. Qual que era o filme que você tinha falado do John Candy aí? Porque tem vários, né, cara? Do Splash, uma série de minha vida, ele participou, que é um muito filme bom. Com o Tom Hanks, que tem o Tom Hanks e a Kim Basinger, se eu não estou enganado. Kim Basinger, pra mim, nessa época, a melhor fase dela. Depois ela fez aquele filme Celular. Cara, que péssimo, cara. Caiu muito. Mas também ela já não era uma boa atriz naquela época, né? Ela era mais um rostinho bonito, né? Sei que ela não era e não é até hoje. Fala. E não é até hoje, pois é. E nós temos aqui também um que eu lembrei, chama Mamãe Não Quer Que Eu Case. Não sei se vocês lembram, mas era um filme em que a mãe dele, nossa, ela faz de tudo pra atrapalhar o casamento dele. Cara, esse passou várias vezes também. É muito engraçado. Esqueceram de mim. Jamaica Abaixo de Zero. Eu adorava esse filme. Adorava não, eu adoro esse filme. E tem aquela música do Jimmy Cliff, né? É clássica, né? Sunshine Face? Isso mesmo. Será que é Jimmy Cliff mesmo? Deixa eu ver se é isso mesmo. Eu sei qual que é a música. É, Sunshine Day mesmo. Sunshine Day. Spaceballs. Como é que é a música? Ah, não vou repetir isso, não. Ah, cantou tão bonitinho. Ah, eu quase descobri qual que era a música. O John Candy é legal também a gente ressaltar, que o John Candy foi, eu acho que, um dos ícones também das comédias famílias dos anos 80. Ele é muito bom, assim, vários filmes assim desse gênero ele acabou fazendo nos anos 80 e quase todos eles foram na Sessão da Tarde. Nossa, sim, ele era também, uma carinha registrada, né, de Sessão da Tarde. E ele morreu na gravação de um filme 94, cara, chamado Dois Contra o Oeste, e ele morreu de um ataque cardíaco fulminante. Gordinho, tá vendo? Gordinho. Gordinho morre cedo, mas morre feliz. É só isso pra falar, pra resumir tudo. Tentando botar medo nele, mas não funciona muito, não. Não adianta. E ele também fez o primeiro Esqueceram de Mim. Fez? É verdade. Ele é o cara da van, que leva a mãe do Kevin de volta, é verdade. Isso, fez uma participaçãozinha aí, mas não... E aproveitando que a gente tá falando de Esqueceram de Mim, né, enquanto a Kali Kalkin ainda não era, né, não era uma estrelinha viciada em heroína, né? Mas eu falei, cara, todo ator mirim não dá certo. É, eu não sei qual que é, eu acho que a fama sobe muito na cabeça, não sei o que acontece. Ah, mas tá, vamos falar mal do dele, mas a gente tem que ver também que ele tem toda uma história bem complicada por trás. É, pai, pô, vai falar assim, ah, tudo bem, a fama subiu a cabeça, mas os pais destruíram a fortuna dele, tipo, não queriam a guarda do moleque, tem uma história bem marcada por trás. Aí você fica vendo, tipo, fala, pô, é fácil falar que o cara era uma estrela mirim que subiu a cabeça e virou um viciado, mas a vida foi ele era uma desgraça. Desculpa a minha simplicidade, que eu não sabia dessas informações, achei que era puramente mesmo que ele tinha ficado... Não, teve um mas, solo... no geral, quando tem essas histórias de estrelas mirim, sempre tem um background. É sempre algum pai meio maluco, a mãe meio maluca... Que não teve um suporte em casa, né, na verdade. Kevin, você é um inútil. Sabe, Kevin, você é o que os franceses chamam les incompetents. Kevin, eu vou servir você como comida pra minha aranha. Kevin, você é mesmo um saco. Tem 15 pessoas dentro dessa casa e você é o único que arranja confusão, Kevin. Olha só o que você fez, seu imbecil. Eu fiz minha família desaparecer. Cenas clássicas de Esqueceram de Mim, a gente tem a cena em que ele se barbeia, né? E aí depois ele taca perfume em cima. Sim. Quem se barbeou e fez isso sabe a dor que é. E depois aquela cena clássica que ele tá em casa sozinho e que ele monta com aqueles manequins todos na sombra na janela pra espantar os ladrões, faz todo aquele esquema com aquele filme de gangster antigo. Ele recebendo a pizza. Fantástico aquilo, cara. É. Quem é? É do Neirinho, senhor. Eu trouxe a sua pizza. Deixa aí na porta e vai dando fora daqui. Tá bom. Mas, e cadê o dinheiro? Que dinheiro? Ora, eu acho que o senhor tem que pagar a pizza, não é? Verdade? Quanto é que eu te devo? São 11,80, senhor. Fique com o troco. Pão duro. Olha, eu vou contar até 10... Você vai tirar esta cara feia, amarela e esse traseiro da minha frente antes que eu te meta um monte de balas. Um, dois, três! É, muito bom, muito gente, bom. Gente, tem joypad. Você quer mais o quê? Ele é ótimo. Imita... Hey, motherfucker, you talking to me? Motherfucking mother! You fucking piece of shit! Yeah. Come on! You motherfucker, you! Bem assim. Ai, cara. Esqueceram de Mim, foi só o primeiro e o segundo mesmo, o restante. Aí já virou franquia. Foi até o 4, Esqueceram de Mim. Mas aí já não é mais com Macaulay Culkin, já colocaram outro menino com carinha bonitinha, né? Lembra do segundo filme que ele encontrava uma mulher dos pombos? Ai, aquilo me dava uma agonia tão grande. Aquela mulher tinha um pombo na cabeça dela. É, mas é bonitinho esse daí, que ele entrega pra ele aquelas pombinhas brancas. Ai, que ele tá na lontra de Natal. De pomba. Ah, deveria feder. Pombo. Me dava uma agonia gigante aquilo. Filmes do Ed Murphy tem bastante pra gente falar, começando com Tira da Pesada, que eu acho que é o mais clássico entre eles. Ah, não, eu acho o Príncipe em Nova York mais. Príncipe em Nova York? Eu mais assisti, pelo menos. E aí, Carlão? Eu acredito que o Tira da Pesada é muito mais conhecido assim também. A Nayara gosta mais do Príncipe em Nova York, mas o Tira da Pesada tem, acho que, 4 filmes, se eu não estou enganado. 3 filmes, eu acho, da franquia. E é bem conhecido, assim, pra caramba. Tem momentos também hilários da risada dele. Daquele aquele sorriso sem vergonha, que só é de Murphy, sabe? Nossa, ele tem um sorriso sem vergonha mesmo. Com aquele bigodinho dele, né? Exatamente. Aquele bigode ralinho dele. Nossa, mas foi a única época que a de Murphy trabalhou com vontade, né? Porque passou filme de anos 80, né? Dessa linha, ele meio que começou a fazer uma bobageira aí. Ah, ele tem muito filme assim também, de alguma forma ele ficou um pouco parecido com o John Candy, só que eu acho que o John Candy é bem melhor que ele. Ele fez muito filme de comédia família, Professor Aloprado, aquele que ele fala com os animais lá, nem lembro o nome lá. Dr. Dolittle. Tem dois, né? Aí ele fez outros filmes que pra mim são horríveis, aquele Plutonash, aquele Norbit. Porra, é essa? Norbit foi uma tentativa muito frustrada, verdade. Concordo. Mas na verdade eu não lembro de ver o Ed Murphy fazendo um filme sério, atuando de fato, né? Não fazendo palhaçadinha. Eu lembro de um filme dele, eu não tenho certeza se o filme é totalmente sério, que eu nunca assisti inteiro, mas acho que é O Negociador, se eu não me engano. Que é um filme que ele é um policial que negocia quando tem rapto, alguma coisa assim. Isso me incomoda às vezes, né? De um ator pegar um estilo e só fazer aquilo, né? Nunca fazer alguma coisa diferente. pelo menos o mentiroso, máscara. Jim Carrey. Ah, obrigada, então. Fazer drama, ele sabe atuar legalzinho. Mas eu vi aquele número 23 dele e não gostei, cara. Eu achei que não passou muita confiabilidade, não. Eu não, nem terminei de assistir. Assistiu também o Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança. Isso é bom. Ah, mas é. Um mas é... Foda, mas é freak. É, ele não é um papel sério, não é? Não tem seriedade. Eu, é uma, sinceramente, uma eu com o Jim Carrey não rola, não. Você não gosta não dele? Não dá liga, não. Não, sinceramente, eu acho que. A comédia dele é meio. Pensa aí, meio psicopata, assim, tipo, não é um comediante, ele, sei lá, um perturbado, sabe? Eu tenho aquela impressão que o Jim Carrey ele sempre executa praticamente o mesmo papel, quase, pra você ver, só muda. É, entendeu? Ele é um doente. Sempre o mesmo estilo, o mesmo jeito de. Os mesmos trejeitos, o mesmo sorriso, o mesmo tom de voz, a única coisa que muda é o papel, muitas vezes. Não sei. Sim, sim. O Máscara que encarnou aquela criatura estranha, né? Porque o Máscara ele tinha um lado sério e tal, e quando ele era o Máscara ele era um demente, né? Tipo, ele tinha uma coisa, sei lá, um problema mental pra fazer aquilo. Eu acho que ficou nele, sabe? Parece que tudo que eu vejo dele tem um pouco. Ficou nele. Coisa, coitado, tá falando que o cara é um débil mental. Mas ele, pra sério, pra mim, ele é, sinceramente, ele faz os filmes, só que você olha pra cara dele, o que eu vejo é um maluco, sabe? Tipo, parece que o Máscara saiu do Máscara e foi fazer outros filmes, sei lá. Tipo, sinceramente, não dá liga, né? É, falando de Máscara, é um filme de Sessão da Tarde muito legal também. Sim, o Máscara é, com certeza. Sim. Muito original, por né, até então que eu conheço de referência, eu achei que é bem original a história de uma máscara de uma cultura completamente diferente, que tem esses poderes e tal. Eu achei o filme bom. Sim, achei legal. O Jim Carrey tá numa época assim que ele já não faz, hoje em dia ele já não faz mais nada de expressivo, assim, vamos falar assim. Ele faz um ou outro filminho de comédia que lucra alguma coisa, mas o Marco ficou nos anos 90. Eu não sei se vocês viram, mas eu queria ver o filme que ele fez com o Rodrigo Santoro, que não é uma comédia, né? Pelo que é os gays lá, os três, né? Eu tenho curiosidade em ver, né? Pra ver, sei lá, quem sabe eu mudo minha opinião em relação a ele, sabe? Mas... É que sabe o que fica complicado? É que esses atores, eles têm bastante os trejeitos de talk show, entendeu? Geralmente eles começaram em programas assim, sabe? Com pequenas sketchzinhas. Tipo no, acho que é Saturday Night Live, que eles fazem pequenas sketches e tal. Então eu acho que fica meio impregnado esse humor americano, que pra gente não agrada muito, entendeu? Não agradava antes, né? Porque agora tá cheio de stand-up por aí, igualzinho o estilo americano, que é uma bosta. É, e que já era desde a década de 80 e só agora tá estourando aqui, né? Sim, é tudo outro. Nada se cria, tudo se copia, né? A melhor coisa que o Jim Carrey fez, ou faz, vamos falar assim, até hoje, é uma imitação do Clint Eastwood, que é impagável. Ele é o melhor imitador do Clint Eastwood que eu já vi na minha vida. Cara, inclusive, isso eu preciso ver. Ele até faz uma cena dessa naquele filme Todo Poderoso, que é impagável, é muito bom. Aproveitando pra falar de Jim Carrey, a gente não pode esquecer de falar de outro clássico Sessão da Tarde, que é o Ace Ventura. Tanto o primeiro quanto o segundo, pra mim, eu acho que o segundo até melhor do que o primeiro, mas é muito remelão. Ah, eu não sei, eu nunca gostei muito. Cara, ele falava com a bunda. Pois é. Que coisa mais escrota do que isso. Depois eu falo que ele era um demente. Por alguns aspectos eu tenho que concordar com você. Cara, a cena do segundo, que ele tá no rinoceronte, e o rinoceronte ele tá com um ventiladorzinho que para de aquele funcionar. Sai do rinoceronte parece... pela bunda, não, para, velho. Isso, aquele começa a tirar a roupa. E aí passa um carro de safári, assim, com a família e tal. Olha o rinoceronte. E ele começa a sair pela bunda do rinoceronte, como se estivesse nascendo, sai todo pelado, suado. Essa cena aí é uma das cenas mais icônicas, assim, também do cinema, principalmente do cinema do Jim Carrey. Pra mim, qualquer cena que tenha piada com o cu, tem que pedir licença pra esse filme aí, cara. Então, é muito bom essa cena. Indiana Jones também marcou época na Sessão da Tarde. No podcast passado, o Morcelli foi bom que ele citou o musical do começo do segundo, que é estilo cabaré, que aí depois ele começa a negociar com a na mesa lá com uns bandidos lá, e depois sai o maior quebra-pau durante o espetáculo. Mas assim, também não tem muito o que se falar, porque eu acho que o Indiana Jones já é realmente uma coisa bem, bem figurada no cinema, né? Exceto o último que saiu, que eu acho que aí fugiu bastante da temática em si do Indiana Jones, já lidou um pouco com ufologia. A Kate Blanchett, que é a principal do filme como vilã, também não passa uma confiabilidade, né? Mas aí já estamos falando de outra época de Indiana Jones, né? Eu acho que a trilogia é excelente. O mais interessante de ressaltar é que, assim, apesar do filme ele ter saído um pouco daquela temática que tinha anteriormente nos outros filmes de Indiana Jones, mas pelo menos o clima, você vê que se manteve, aquele clima aventuresco, se manteve. Então, eu ia falar mais ou menos isso, Carlão, porque na verdade eu não assisti o filme ainda, mas eu vi muita gente reclamando de que fugiu muito da temática do Indiana Jones. Eu não acho que tenha fugido muito, porque todo filme tem alguma coisa de fantástico, alguma coisa misteriosa, que O pessoal ficou um pouco bravo foi aquela ideia dos ETs aparecerem, isso aí acabou ficando um pouco chato, de fato, eu concordo com isso aí. Mas o clima de arqueologia, o clima aventuresco, isso imperou no filme, assim como nos anteriores, e o filme não deixa de ser bom, o filme é ótimo, eu acho muito bom o filme, cara. Esse quarto filme conseguiu, vamos falar assim, reacender a chama do Indiana Jones, que estava um pouco apagada. Eles tentaram inserir o filho dele na trama, quem sabe para criar uma nova, dar uma sequência na franquia com um novo protagonista, mas eu acho que não pegou muito não. Ah, esse povo não quer largar o osso também, né, cara? Outra coisa interessante que é importante falar do Indiana Jones é que realmente ele era um personagem que tinha uma vida dupla, né? Ele era um professor de arqueologia, né? E também um aventureiro destemido, né? Então aí você vê duas coisas completamente distintas, né? Formando o personagem do Indiana Jones, assim como, sei lá, o Bruce Wayne ou 007, né, que tinha aquela parte ainda social e tal. Eu acho que mais faltava um personagem que mexesse com essa parte fantástica de arqueologia, né, e talvez eu achei bem legal essa parte dele ter uma vida dupla, né, dele ser um professor que usa óculos e tem toda um trejeito especial, e quando ele é o Indiana Jones mesmo, o aventureiro, ele já tem todo um jeito mais relaxado mesmo do que o professor da faculdade. Vale a pena lembrar também que o Indiana Jones é uma franquia também criada pelo Steven Spielberg, pelo George Lucas, e também é um dos papéis que ajudou a marcar o Harrison Ford no cinema. Dificilmente ele vai conseguir sair dessa imagem de Indiana Jones também. Indiana Jones e Han Solo, foi tudo que ele fez. Não, eu acho que assim, teve outros filmes que ele fez depois. Ele fez diversos policiais depois. Ele fez um dos maiores filmes também da ficção científica dos anos 80, dirigido pelo Ridley Scott, que é o Blade Runner. É marcante também o papel dele nesse filme. E vamos ver se vai ter refilmagem no Blade Runner, né? Tá falando alguma coisinha aí, né? O interessante é que quando comentaram de fazer a refilmagem, o Ridley Scott, que é o diretor do primeiro, criador, ele resolveu assumir também de novo o segundo filme. Ah, eu quero falar de um filme que eu gosto. Então vamos falar de Meu Primeiro Amor aí. Ah, não era isso que eu ia falar. Cara, que filme de sessão da tarde com finais mais tristes, esse tá no meio, né, cara? Marcou época também, na idade, né? Não me conformava com o moleque que morria. Ai, gente, eu chorei igual não sei o quê. Aliás, a gente assistiu hoje, eu choro morrer, ainda. E tinha aquela música clássica My Girl, né? É. Era, cara, muito bonitinho também. Pegou uma fase de ouro também do Macaulay Culkin, né? Acho que foi gravado muito depois. Foi mais ou menos na mesma época. Esqueceram de mim. Foi pro Heitor, né? Mas é bem bonitinho a história de dois garotinhos, né? Uma garotinha, um garotinho que criou uma grande amizade. Mas eu acho bem, bem inocente, mas ao mesmo tempo ele é trágico, cara. Tanto o primeiro quanto o segundo, eu acho que são filmes assim bastante. Tem segundo? Por que segundo trágico? Tem segundo sim, mas não entendo por que trágico. Eu nem lembro de ter assistido. O segundo acaba tudo bem. Ela vai pra casa do tio dela, né? E o tio dela é casado. Mas mesmo assim ainda há lembrança, né? Do passo, né? Mas eu acho que daí o segundo acho que veio pra uma aliviada, porque a galera ficou aquilo na cabeça, né? Ah, mas isso que é legal. Hoje em dia não se faz mais filme com final trágico ou final, não acabou tudo bem. Hoje o pessoal quer dar um final feliz e todo mundo sai satisfeito. Já assistiram A Cura? Acho que é um filme de... Que busca a cura da AIDS, que começa a sair as primeiras pesquisas em revista falando que descobriram a vacina da AIDS, e ele foge da mãe, vai atrás, né, desses pesquisadores, até que uma cena, acho que a cena mais forte do filme, que eu, sério, não esqueço até hoje, é quando, porque são dois molequinhos, eles são bem novos, assim, uhum. Aí eles param num bar e tal, e não sei como acontece uma perseguição, e dois caras, dois ladrões começam, tipo, querem pegar eles, roubar alguma coisa deles, sério, faz muito tempo e não lembro com detalhes. Aí eles acabam correndo num galpão, pulando uma grade, e os caras conseguem, tipo, um consegue pular e o moleque tá doente, não. Aí ele tá com uma faquinha na mão e tal, e daí quando o cara chega perto pra tentar fazer alguma coisa pra ele, ele pega e corta a mão. E daí ele fala, né, tipo, que o que ele tem ali é o veneno mais mortal que já existiu no mundo, que o cara que tentasse fazer alguma coisa com ele, que ele ia morrer, sabe? Tipo assim, a forma como o moleque colocou, eu achei que foi uma porrada muito foda, assim, sabe? Um molequinho de 9, 10 anos tá falando, é um filme que eu não esqueço até hoje, assim. Agora e claro, o molequinho morre no final, porque não tem a cura. Mas ele é um filme que realmente ele não teve muito comentário, assim, mas em relação ao popular, né? Porque não teve, sei lá, acho que não gostou muito, né? Eu lembro da capa dele, que era os dois menininhos de costas, e um levando tipo uma boia, assim, né? É bem forte, assim, o filme, sabe? É bem forte mesmo. Eu achei que, pra mim, aquele filme devia passar muito mais que muito filme aí, que cansou de passar e é inútil, sabe? Exatamente. Uhum. O senhor acredita mesmo em mágica? Quer dizer magia negra chinesa? É isso. Sem dúvida. E também acredita em monstros e fantasmas, não? Claro. E bruxaria também. Eu imagino que o senhor espere que eu também acredite em bruxaria, não? É claro. Por quê? Porque isso existe. Os Aventureiros do Bairro Proibido. Cara, eu adoro esse filme. E é um filme muito sem noção, né? Sou um caminhoneiro, paro em Chinatown. Oh, meu Deus, a noiva do meu amigo foi raptada por um mago de 2 mil anos de idade. Vamos recuperá-la. Pois é, né? Mas é Russell Crowe que faz esse filme? Sim. Não, Kurt Russell. Kurt Russell, é isso mesmo. Faz tempo que eu assisti esse filme, cara. Será dar uma assistida de novo. Nem sei se tem DVD. Eu queria achar também, viu? Porque esse é um filme que eu gosto muito. Eu acho que pra um filme da década de 80, ele tem efeitos especiais que, olha, fazem inveja bem até fodas, hoje. Né? É tipo o Raiden lá, né? Não tem um Raiden no Mortal Kombat. Se o Raiden não foi baseado naquele personagem lá, foi o contrário, não, né? É aquele é um filme de 86, né? É muito perfeito mesmo. Os Aventureiros do Bairro Proibido, é interessante que tem a Kim Cattrall, que é aquela, ela fez a Sex and the City e fez o Loucademia de Polícia 4, se eu não estou enganado. Ela é uma das protagonistas, uma do quarteto lá do Sex and the City. É, eu só lembro dela também de Sex and the City. É, aquela loira piscatona. É isso mesmo. Até Jornada nas Estrelas ela já fez, ela fez Porks também. Fez? De 82 fez. Vivendo e aprendendo. Outra coisa interessante ressaltar também do filme dos Aventureiros do Bairro Proibido é o velhinho lá, que eu não lembro o nome, Shen. É tudo Shenlong. Ah, não lembro o nome dele. Era Shenlong? O velho. Shenlong é Dragon Ball. Ah, é verdade. Shenlong. Meu Deus. Misturando as culturas aí. Ah, meu... Tá tudo ali, ó. Aquele velhinho lá, ele fez vários outros filmes, e aí ele tem um olho meio caolho, ele tem um olho meio cabisbo, um olho meio baixo, assim, estranho. Ele é meio estranho. É o Lopan? Não, o que derrota o Lopan lá, o do bem. É o Victor Wong. Sei lá o nome dele. Ah, é isso mesmo. Já sei de quem você tá falando. É, ele fez várias coisas. Tem um velho, depois do Lopan, só tem um velho no filme, que é o do bem. Tá? É um chinês. É chinês. Ah, ele fez 7 anos no Tibete e fez aquele filme com o Ed Murphy também, né? Ele era um dos monges, não sei se você lembra. Qual? Ah, é o do Rapto do Menino Dourado. Lá. Eu não lembro muito bem desse filme. Eu também não lembro. Eu não lembro dele. Pô, esse filme, agora que a gente tocou no assunto, esse filme é animal, cara. Muito bom. É um filme que o Ed Murphy fez mais sério, assim, né? Se a gente for ver. né? Não é, ele tem lá as brincadeiras dele. Ele tem tons cômicos, né? Ainda assim, ele tem tons cômicos da parte. Tem algumas cenas. Tipo, o Eddie Murphy continua sendo Eddie Murphy nesse filme, não muda muita coisa. Ah, mas sempre. Não, não. É. Na verdade, eu precisava até dar uma pesquisada, mas parece que é sempre o mesmo personagem, cara. Príncipe em Nova York, sei lá. Será que não tem alguma coisa por trás disso, não? Acho que não, né? Acho que sim. Você vende será? O cara, você vende o personagem. Tipo, no caso, hoje eu acho que não funciona mais isso, não. Mas teve uma época que você vendia o personagem e o cara ficava, né? Porque, meu, é que nem o cara tá falando. Você olhava pra ele em qualquer filme e você lembrava de quem? Do primeiro personagem dele que foi sucesso, né? E ele não fazia questão nenhuma de tirar essa coisa de alguns bordões, alguma coisa dele, algum trejeito. O estereótipo, que... né? É, o estereótipo, né? You better back up. We don't have enough road to get up to 88. Roads? Where we're going, we don't need roads. Hey, Marty! Marty! Marty, I wanted to show you these new matchbooks for my auto detailing I had printed up. Like the DeLorean? De Volta para o Futuro, essa é a trilogia inteira, é a trilogia básica de Sessão da Tarde. Só que uma coisa que me irrita no De Volta para o Futuro é que, como ele tem uma sequência entre os três, eles ficam soltando esse filme meio picado, entendeu? Então, assim, tal dia vai passar o 3, aí depois passa o 2, entendeu? Eu fiquei assustada agora por um momento. Você falou que alguma coisa do De Volta para o Futuro te irritava. Não, esse é um filme perfeito, eu não tenho o que falar, não. Cara, eu não canso de assistir. O De Volta ao Futuro eu acho que é um dos filmes mais inteligentes que eu já vi na minha vida. É muito bom. A trama, a ideia do. O conceito, na verdade, de volta no tempo, de viagem no tempo, ele. Cara, ele é muito bom, isso é muito nerd, cara. Na verdade, me intriga bastante. Tudo que tiver com viagem no tempo me intriga bastante, porque eu acho interessante, possível, né? Você. Se fosse uma coisa, vamos supor assim, normal, né? Tem várias obras que tratam de viagem no tempo, mas o De Volta para o Futuro foi um filme que ele acho que ele trouxe bem isso para a mente popular, né? Se você pega aí, né, o ícone que era o Marty McFly, que era um adolescente de 17 anos naquela época, e ele acaba tendo, sei lá, mistura várias coisas da juventude dele, né, no presente. E é uma coisa que traz bem para pro ambiente familiar, né? A mãe dele, que era alcoólatra, o pai dele, que era um bundão, entendeu? Eu acho que a essência do De Volta para o Futuro, que é claro, ele tentar consertar os erros que ele fez no passado para que a família dele não fosse prejudicada, nem a história dele, e que ele, na volta, ele consegue até melhorar a situação, né? Eu acho que o pessoal teve bastante empatia com esse tipo de história, por mais que seja ficção científica, que assim, a grande população não gosta de ficção científica justamente por não entender alguns conceitos. O De Volta para o Futuro, ele pegou bem a parte mais popular, de uma maneira bem simplista, de explicar o que era a viagem no tempo, quais eram os conceitos, o porquê da pessoa se ver em outras situações. Eu acho que foi esses takes de filmagem do segundo filme foi muito bom, que ele se vê fazendo os atos do primeiro filme, né? Isso foi completamente inovador naquela época, até algumas coisas de filmagens que eles tiveram que usar, que hoje é utilizado bastante em novela, que você tem que deixar o ator naquela mesma cena. Você tem um ator velho, que é o Marty McFly, e você tem ele mais novo, então você tem que deixar os dois na mesma cena, no mesmo take. Isso desenvolveu bastante essa técnica que eles faziam, né? De você fazer aquela divisão de tela, e aí ele contracenava com um ator que somente sabia as falas, e aí depois eles juntavam as duas telas para que pudessem conciliar isso. Mas, meu, esse filme é perfeito, não tem nem o que falar. Estavam cogitando uma volta do quarto filme de Volta para o Futuro, mas aí, sabe como é que é? Boato, o pessoal começa... Até falaram que quem ia fazer o 4 seria aquele Zac Efron, que é do High School Musicalzinho lá, sabe? De olho claro, tal, tal, tal. Que puxaria mais perto da idade do Marty McFly, mas eu não sei qual que seria o roteiro, nem nada disso, ninguém falou mais nada. E graças a Deus, tomara que fique bem arquivado, bem guardado mesmo, não saia mais. O pessoal tem uma mania de querer cutucar no que tá quieto, né? É que às vezes eles jogam um verde pra ver como é que é a reação da galera, né? Tipo, vamos fazer, e daí fala assim, qual que vai ser o retorno? Tipo, será que isso aí é isso que o pessoal quer ver? Aí eles soltam umas dessas, né? Tipo, soltam um boato, vê como é que vai repercutir, quem que vai comentar, quais vão ser os comentários, então é... Não, esse filme é excelente, cara. Eu sou fanzaço, tenho os DVDs. Se eu tiver o dinheiro, eu vou comprar a réplica do DeLorean. Uma coisa que o pessoal tá fazendo é assim, que nem a Nayara falou, esse negócio de querer mexer no que tá quieto, mexer numa franquia que já é consagrada. É porque Hollywood tá sem ideias, cara. Hollywood não tem mais o que inventar. É. Talvez essa explicação também. Prova disso são inúmeros remakes que o pessoal tá fazendo aí. São vários filmes aí onde o pessoal vive fazendo remake em cima de remake. Sai um filme daqui 3 anos, já 2 anos já tem um remake em cima daqui desse filme. Olha, eu acho que essa galera de Hollywood tá faltando entrar numa biblioteca e ler mais. Porque tem muito livro bom, cara, que poderia ser adaptado, que dariam filmes fodas, em vez de ficar mexendo em filmes bons já consagrados. Falta muita ideia pra Hollywood hoje. O pessoal tá muito sem... Não é, você sabe qual que é a equação que fecha isso daí? É o seguinte, Ona, só pra te explicar por que os caras não arriscam num livro. Porque como o cara já tem um resultado de bilheteria de um filme antecessor, pra ele é um risco menor ele fazer a continuação do que ele ter que adaptar um livro que talvez poucas pessoas tenham lido, entendeu? Mas não importa, Fê. Muitos filmes são feitos sem que as pessoas conheçam os livros e dá certo. Mas aí a gente tá falando de blockbuster, aí a gente tá falando de investimento de milhões de dólares, entendeu? O pessoal é por risco e retorno que o pessoal escolhe esses remakes. E por às vezes, por mais que seja assim, como é que eu vou falar? Foi um fiasco, o filme é uma merda. Mas você tem um trabalho de marketing muito menor pra divulgar esse filme, porque só o nome dele já se divulga, entendeu? Então assim, todo o seu esforço é cortado pela metade, porque você já tem essa referência anterior, entendeu? Fora que todo mundo vai querer assistir porque vai ter uma imagem boa do filme anterior. Então você vai conseguir um resultado semelhante. Você quer a maior prova de que Hollywood tá sem ideias? Você vê os... Quanto filme de super-herói que não sai hoje aí, cara? Nossa, tá foda. Pois é. Tá foda. E a galera tá fazendo meio de qualquer jeito pra angariar, né, espectadores e não tão se preocupando com a qualidade. Meu, Lanterna Verde. Um cocô. Sim. Gigante. Ah, é, cara. Lanterna Verde, pra mim, desses últimos que saiu, pra mim foi, assim, a imagem do que fazer com um filme de super-herói merda, entendeu? Bom, não tem o que falar, tirando o Batman, que aí depois a gente vai comentar no podcast único sobre isso, é um dos poucos que saiu sobre super-herói que realmente reinventou o personagem. E realmente é bem isso que o Carlão falou de falta de criatividade em Hollywood, juntando com o comentário que eu fiz, é essas franquias, entendeu? Igual assim, Jogos Mortais, seria o porquê ter chegado no 8? Eu nem passei do terceiro, entendeu? São casos à parte, né? Vamos voltar pra falar de Sessão da Tarde, que aí a gente faz um podcast só metendo pau em Hollywood. vamos falar de Debby Lloyd, primeiro com o Jim Carrey, claro, que esse pra mim é um clássico da comédia. O segundo é bosta, o segundo nem veja, se você não viu, não está perdendo nada. Mas o primeiro, pra mim, é um clássico totalmente obrigatório pra ser assistido, cara. Pra mim, o melhor filme do Jim Carrey é o Debby Lloyd. É o Debby Lloyd, né? Sério, gente. É muito bom. Continua na mesma filosofia. Não, meu problema não é nem com o Jim Carrey. Eu acho meio tosco, assim. Não é meu favorito. Não, o Debby Lloyd eu gostei, sim, porque, na verdade, ele não pega muita piada meio chavão, sabe? Pelo menos é... Eu gostei porque tem uma certa originalidade da Debby Lloyd, entendeu? E tem um, aí finais, depois... tem um dos finais mais marcantes também. Será que eles poderiam ter se dado bem, mas né, passaram, não, né? Todo o nome do filme se resume naquela cena final, realmente dois Debby Lloyd mesmo, pra poder deixar uma ideia daquela passar reto. Eu não acredito, Lloyd. Primeiro a Mary deixa a gente, depois a polícia leva o nosso dinheiro, depois a nossa moto quebra. Pois é! Será que nunca a gente vai ter sorte nessa vida? Gato do biquíni havaiano? Olá. Oi, rapaz. rapazes. Oi, garotos. Participamos de um campeonato nacional de biquíni. Precisamos de dois rapazes para nos passar óleo antes de cada apresentação. E estão com sorte. Tem uma cidade a 5 quilômetros daqui. Com certeza vão encontrar dois rapazes por lá. Tá legal. Obrigada. Tchau. Você percebeu o que acabou de fazer? Ei! Vem cá! Para essa lata velha aí, vem cá! Segura, segura! Segura aí! Breca, breca, breca, breca! Vem cá! Vocês vão ter que perdoar o meu amigo. Ele é meio debilóide. A cidade fica pra lá. É, filme Conta Comigo. Esse é o meu melhor, é o meu favorito. Seu favorito, Carlão? Meu favorito, muito bom esse filme. Olha, eu concordo com o Carlão, um dos meus favoritos também. Esse eu vou falar pra você que eu não assisti. Ah, sério? Não assisti. Anderson, já assisti. É, desliga o computador e vai lá assistir agora. Vai lá assistir que isso aqui você deve ter visto, cara. Meu Deus. Uma vergonha. Nossa, não, alguém conta a história aí, por favor. Arrasta minha cara no chão de vergonha agora. É, ó, o filme é baseado num conto do livro, se eu não me engano, chama As Quatro Estações, de Stephen King. E conta a história de, não lembro quantos amigos, quatro, Carlão? Quatro amigos. Quatro amigos. Que eles ficam sabendo que uma pessoa morreu no trilho do trem, alguma coisa assim, não era? Na verdade, assim, é um corpo, um garoto, se não estou enganado, que desapareceu faz uns dias e eles resolvem ir em busca desse corpo aí. Durante toda a jornada deles, eles acabam tendo uma autodescoberta, assim, tipo, de amizade. Você pode ver que existem diálogos assim que, como eles têm todos quase na faixa de 12 anos, tem muito assim a ideia daqueles papos sobre o peitinho da garota da escola que tá crescendo. Aí ao mesmo tempo isso já converte para aquele lado infantil que fala do qual personagem que ele gosta mais, se é o Superman, sabe? Esse tipo de papo, assim, é coisa de garoto de 12 anos, é muito jovem. É bonitinho, eles vão crescendo, é uma aventura em que eles acabam amadurecendo muito por causa das circunstâncias, até eles acharem o tal do corpo do menino. Mas é muito bonito, na verdade é um dos personagens, né, ele lembra dessa passagem. Ele lembra dessa. Começa o filme dessa forma, dele lembrando. Na verdade, fala sobre amizade. É basicamente isso. Retrata a amizade entre quatro garotos ali de uma forma magnífica, cara, sensacional. Na verdade, na hora que você falou, a história é de um cara que relembra o verão de 59. Tipo, ele tá lembrando do que aconteceu com ele e tal, né? É, que é o magrelinho, que é Gord. Gord, o nosso personagem. É Gord Lantins. É. A pronúncia tá ótima, mas é isso aí. Curiosidade sobre o fórmico. Curiosidade sobre esse filme, o Kiefer Sutherland, que faz a série 24 horas, participa desse filme, se eu não estou enganado, ele é um dos vilões do filme. É um mauzão que bate nos moleques. Isso, é isso mesmo. Nossa, mas ele tá com muita cara de moleque nesse filme. Ah, mas ele era muito novo, né? Em 77, acho que ele devia ter na faixa dos 18 anos. Fantasmas, o primeiro e o segundo. E no segundo você tem a Sigourney Weaver, da forma mais sexy que ela conseguiu ser, né? É, no primeiro que eu acho que ela tá com aquela imagem selvagem de gata selvagem. É no primeiro? Ela participa dos dois, então. Participa dos dois, mas é no primeiro que ela tem. Que ela está em roupas. Ah, é verdade. O primeiro. É isso mesmo. É o primeiro que ela chega no apartamento, os ovos começam a estourar em cima da pia, a geladeira abre, isso, começa a falar. Exatamente. Do, acho que é Zod, né? É o nome do demônio. Né? Isso. Mas é um filme clássico com uma atuação memorável do Bill Murray e do Dan. Eu não sei falar o nome dele. Aykroyd, é. E o Rick Moranis também, que fez vários filmes de Sessão da Tarde, inclusive o querido Encolhi as Crianças. Nossa, esse é um clássico também. Esse é um clássico. Colocar quando você fala de Rick Moranis na minha cabeça, já vem esse filme. Que é aquela, não sei se vocês lembram, mas tem aquela cena no cereal, que eles estão nadando no cereal e o pai tá tomando cereal e as crianças estão no cereal e ele não vê, vai tomar as crianças e o cachorro avisa. Vocês lembram desse filme ou não? Eu lembro, clássico também. E aí eles montam na formiga, lembra? Passou muito SBT também esse filme. Cara, mais triste, cena mais triste é quando o garotinho faz amizade com a formiga e a formiga acaba morrendo por causa do escorpião. É, inclusive eles dormem numa peça de Lego. Dormem numa peça de Lego, exatamente. Que tá perdido no jardim. E o pai deles fica dia e noite num negócio suspenso em cima do gramado com uma lupa. E ele fica dia e noite virando, olhando o gramado pra ver se acham eles. Porque não pode pisar no gramado com medo de matar eles. Um negócio meio doido. Muito bom, né? O Caso Fantasma cogitaram lançar o terceiro filme. Pois é, eu tô vendo um negócio aqui, que até o Ashton Kutcher tá na história. A produção tá meio parada, parece que tá num impasse se o Bill Murray volta ou não. O Bill Murray tem um ego que eu acho que deve ser difícil de lidar. Ele... Eu acho que não, cara, porque ele participou de um filme muito besão, que é o Zumbiland. Ele fez uma pontinha, não sei se você assistiu. Ah, esse filme é bacana. Inclusive ele faz ele mesmo no filme. O Zumbiland é muito bom, não. O Bill Murray, se eu não tô enganado, ele é o cara campeão pra fazer papel dele mesmo em vários filmes. É, ele fez o Space Jam, ele participou também, que ele interpreta ele mesmo. Nossa, é verdade. Uhum, tá 20 segundos do basquete, né, cara, Bill Murray também é final de Sessão da Tarde. Tem muita coisa dele também, né, cara? Sit and stay there. What are you in for? I'll show you. God damn it, stop that! Vamos falar das aventuras do policial Mahoney, que é um dos filmes que a gente tava comentando, né, Carlão? É, cara, só tem personagem muito bom. Eu achei é bem caricato cada personagem do Academia de Polícia, né? Todos eles são. Todos são, né? Scary Mahoney, né? Que é o principal, ele só faz merda dentro do pilotão. Na verdade, ele foi por acidente, né? Ele não ia se candidatar à Academia de Polícia, né? Você lembra a história do filme? O pai dele, na verdade, era policial, né? Bom, whatever. Ele foi pra Academia de Polícia, onde ele encontrou um monte de gente maluca. Que é todo um pelotão de gente maluca. Aham. Uhum. É importante a gente citar personagens principais, que vai lembrar aí o Hightower, Moses Hightower, que é um personagem que até o ator morreu já faz um tempo já, que é o grandão que consegue virar um carro na mão. Nós temos aquela cadete também, que eu esqueci o nome dela, Carlão, se lembrar aí você fala. É, justamente. Você não conseguia explicar? É isso mesmo. Era Pulga, não era o apelido dela? Não. Não. Uga? É, não era? Não. Ou eu tô doidona? Ah, e o Tackleberry, que é o principal do Carlão, né, Carlão? O Tackleberry, na verdade, ele é a cara do Morcelli, que participou do podcast semana passada. É a cara dele, só que a diferença é que o Tackleberry não tá careca como o Morcelli. Opa! É a cara, velho. Eu vou fazer uma montagem jogando no Facebook, cara. Bom, a gente também tem o Tadeu Harris, que é aquele policial... Chato. O chato, que sempre se ferra. É, tem o Proctor também, que é o puxa-saco dele, né? E aquele que imita várias coisas, que eu acho que pra mim é o principal, cara. Ah, era o que eu mais gostava, cara. E era muito bacana. Aquela cena que ele imita helicóptero. É, o helicóptero chegando, tiro, e o pessoal sai correndo, cara, é clássico também. É, também bom. Estamos esquecendo aqui do Zed, aquele polícia, aquele maluco que vivia gritando. Blá, Zed! Tinha voz pra isso aí. Deixa eu ver se eu acho ele. Eu adorava esse aí também, porque ele fala um jeito muito esquisito, cara. Que moto legal a sua, hein? Onde é que você coloca as pilhas, hein? Tinha cara de choro, né? É, uma cara de choro constante. Bom, e chegamos aqui no final do nosso podcast. Vamos para o nosso top 5 dos filmes desse podcast. Nós temos aqui, então, um consenso com todos os participantes. É claro que teve bastante filme que a gente não falou nesse podcast, até porque o nosso tempo está meio curto. Então nós vamos ter em breve uma parte 2 dos melhores da Sessão da Tarde. Então, começando aqui, nós temos Curtindo a Vida Doidado, De Volta para o Futuro 2, Aventureiros do Bairro Proibido, Conta Comigo e Os Goonies. Esses são os melhores. Tem que assistir. Quem não assistiu tem que assistir, é obrigação. Quem não assistiu tem que assistir. Recomendação máxima aqui da galera, da nossa galera aqui. Todos os filmes são icônicos e marcantes. Vocês vão chorar em todos. Dizendo se choraram ou não. Por favor. Sim. E se vocês quiserem mandar um e-mail para o nosso podcast, anota aí, é podcast.ovioululante@yahoo.com.br. Mande aí a sua sugestão de filme de Sessão da Tarde, mande seus comentários sobre o podcast, nos critique, dê as suas sugestões, xingue o Felipe Morcelli se você não gostou, que ele cagou na cabeça de Tim Burton no podcast passado. E é isso daí, acompanhe nosso podcast, estaremos sempre aí trazendo o maior cultura e entretenimento para vocês. And I need you to chick chicky boom, chick chicky boom, chick chicky boom. Hasta la vista, baby.